falando da 3850, puxa back, acionamento no 03. Então, 3850 autorizado, reporta ataque. Então, puxa back, reporta ataque, 3850. Táxi Tan 3850, alterna João Pessoa com 5 horas e 30. Temos 125 agora. Tan 3858, táxi via Índia, ponte espera torre 118.95, ajuste no 0 no 4, um bom voo. Índia, torre 1895, no 0 no 4, boa noite, bom trabalho, gente. Meia com a informação, Vitor, a ligação para Fortaleza. Momo 096, constante cópia, prepara a saída, Momo, transmissão Frutti aguardando. Momo Frutti aguardando, voo 1096. Torre Salvador, boa noite, tá 3850, pode estar dando 0, pronto. Descoito, boa noite, está livre, ingresso de decolagem do 1-0, vento no 4-0 graus com 1-0 nós, 10 nós. Alojado, ingresso de decolagem está 1-0, 3-8-5. Momo 096, copia? Copia não, 096. Autorizado para Fortaleza, nível 370. Decola da Momo 0 com curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Frutti, onde intercepta o Pesulo 119 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 129, decimal 45, aciona 5157 no transponto. Está autorizado 370, conforme foi apresentado, demanda 10 à esquerda, Momo Froti, 300 Zulu 19, Jeffrey Zulu 19. 2945, 5157, gol 1096. Gol 1096, correto, portão 5, chama a própria pushback, treinamento. Chamar a própria, 1096. Salvador, boa noite, grupo 521 no linha para Aracaju. 5-5-2 no meio, boa noite, informação Vitor, Aracaju, autorizado nível 190. Decola da 190 com curva esquerda, no perfil da saída Puca, Puca Jamo e após direto Aracaju. Controle 129, decimal 45, aciona 5163 no transponto. Eu estou autorizando para ir para a saída Conde. 5-2 no meia para a saída Conde, o nível máximo seria 130. Confirma a solicitação de mudança de nível? Ah, negativo. Então a gente vai na boca, em transição Jamo 190 será o nível do colando da 10, porque vai ser o transponder 5163. De 3-5-2 no meio, agora no 4-3, posição 04. Gente, apenas confirmando a frequência do controle 129, decimal 45, no 4-3, chama pronto, espectro no mesmo. 2945, 4-3, chamarei. gol 1096 para pushback estacionamento do 95. Gol 1096 autorizado, reporta táxi. Autorizado, reporta táxi, gol 1096. Prossiga. Possibilidade de alterar o nosso nível e a subida para Aracaju, 130 e Conde? Só um instantinho, coordenação, por gentileza. Ok, obrigado. Gol 1096 para o táxi. Temos 128 a bordo, autonomia 3,32, alterna Recife. 1096, táxi via pátio principal, Índia, ponte espera torre, 1118-95, ajuste no 014, um bom voo. Tá autorizado o táxi via pátio Índia, ponte espera da 1018-95, muito obrigado, boa noite, gol 1096. Boa noite. Trip 5296 na escuta. 5296 na trip. Autorizado então, nível 130, saída agora após a decolagem da 10, esquerda no perfil da saída Conde e modifique o transponder para 0260. Autorizado 130 agora, decolando na 10 com a esquerda, perfil da Conde, 0260, o transponder do trip 5296, pátio 3, posição 04. correto, reporta pronto para o chuveiro de cancelamento. Reporta mesmo, truque. Passou externo, trem checado, trip 554. Pouso, pistão no 0, trip 5591, o vento 130 graus com 08 nós. 5591, obrigado. Boa noite. Visual com tráfego na curta, final no zero. Afirmo. Após a passagem do tráfego e agilizando o 1096, autorizado nem manter cabeceiro no zero após. Passagem do tráfego, está livre, alinhar e manter pistão no zero, voo no 1096. Salvador Tower, boa noite, aeroporto 0019, ILS, runway 10. Good evening, continue approach, then by landing clearance. Portugal 019, altitude 1014. Continue approach, connection 014, aeroporto 019. 5591, no solo 58, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Livre decolagem da pista no 0, vento no 30 graus com 09 nós. Livre decolagem pista no 0, voo no 096. Livrou 91. 5591, boa noite. Prossegue táxi via Alfa Kilo, ingressa no pátio 3, atento ao sinalizador. Alfa Kilo. Zero, one honor, clear to land, runway 10, the wind is 130 degrees, with 10 knots. Clear to land, runway 10, Portugal, 019. Nove meia, decola 00, controle 129, decimal 45, bom voo, boa noite. 945, boa noite, obrigado. boa noite, tá passando, o Victor KJ. O Vitor Thiago Hotel? Ah, sim, senhor. Eu fiz um com o campo, se possível, um sinal curtíssimo pela direita da 17. Agilizando, cancelado do 01, agilizando ao máximo, reforço na curva final do 17 com o trem checado. O vento para cheque no 30 graus com 08 nós e o altímetro no 014. No 014, vai apontar na final com o trem checado, senhor Hotel. Agilizando. Posição prevista aqui no sistema seria 05. Por gentileza, aguarda. Quando posição aguardando, assim que avistar o balizamento, pode prosseguir. Avisou na presente o sinalizador 5591. Tenta. Right to ground with 19 of that, report 209. Portugal 019, boa noite, taxi via Alpha, report before taxi to Juliet. Taxi via Alpha, call before Juliet, Portugal 019. Charlie Hotel, tem ele pouso no 7, vento no 40 graus com 08 nós. Charlie Hotel. Salvador, uma boa noite, 63 no 3 Oceanair, 3 milhas de Simbra. Boa noite, 63 no 3, altímetro no 0 no 4, reporte Simbra, com trem checado. Portarei Simbra, 63 no 3 Oceanair. Charlie Hotel, no solo 05, parte 5, destino. Olá, boa noite, Oceanair 6310. No parte 5 do Charlie Hotel, até boa noite. Boa noite, 6310, reporte Simbra, número 2 na aproximação, reporte Simbra com 3 checado, altímetro no 0, no 4. 0 no paciente, vai apontar Simbra, 6310. 313, check 30, livre pouso 10, vento no 40 graus com 08 nós, 6313. Livre pouso 10, por exemplo, por favor, gentileza. 130 graus com 08 nós. Gente. Foi travou? Acho travado, sinal de 3 milhas. Enter. passando externo, baixou e travou, 63 no 0. Derrubar de pista livre, 63 no 0. Desgoto, 63 no 0. Salvador, 35-21 no meia, pátio 3, posição 04, puxo deck acionamento. 35-21 no meia, autorizado, reporta, tá? Autorizado, reportaremos tudo. A direita, solo 21, decimal 9, boa noite. 219, boa noite. Solo Salvador 63, no 3, Xaner, vibrou na 5%. Xaner 63, no 3, boa noite, táxi de Alfa, reportando seu capitão de leite para ingresso. Alfa em posamento, Juliette para ingresso, 6393. Portugal 019, taxi via Juliet, follow me to the gate 11. Via Juliet, follow me to the gate 11 at Portugal 019. Táxi via Juliette, portão 1. Juliette, 01 prossegue, 313. A bordo, altímetro 10 no 4, táxi via pátio 3, chamar ingresso no principal. Direita 219, 63 no 0. Solo Salvador, boa noite, acionando 63 no 0. 310, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Via Alfa, repórter antes da Juliette, 6310. Táxi via Índia Alfa no ponto de espera a torre 18 sinal nave se pongou. Alfa com 4. Ciente, autorizado. Ingresso, decolagem, 140, 89. Táxi via Juliette, portão número 4. Via Juliette para o portão 463, número 10. Salvador, muito boa noite, ao vivo 98-10, está ligado. 98-10, boa noite. Aguardando o som de curso, ajuste no 0 no 4. Gente, reportarei. Trip controle, 129-45, decolagem de Salvador, 14. 2945, Trip, boa noite, bom trabalho. Salvador, por gentileza, repita a frequência para o trip 5216. 129-45. 2945, obrigado, trip. O Rio, tempo autorizado, 90, vento 140 graus, 109. Livre pouso, está baixado travado, renovei também. 8 no 0, zona 8 direita, 218 no 9. Silvia, Alfa, Kilo, Pátio 3. prossiga. Já pronto, tem certo? Prosseguir direto? Melhor meio autorizado, iniciar prosseguir até a parte 3. Já era meio vai fazer alguma decolagem? Bandina? É, já era meio reporte pronto. Sou em Salvador, boa noite, Bono 246 final. Ainda não baixou. Tem a gente o ajuste em sala 2014, reporte baixado, gol no 642. Ok, sim. C313, cota Guarulhos. Partiu, pronto para a cota. Machado, Guarulhos, nível 360, via Pesulu 16, saída da Euler e da Bridge. Decola 10, curva direita, controle 129, decimal 45, aciona 5402, coteja. 246. Zero Guarulhos, conforme, nível 360, decola 10, da Euler e da Bridge, Pesulu 16. 3945, controle, Salvador, 5402, eu transpondo, é Rocha, né, 6-3. Planejamento correto, para pushback acionamento. Eu falei. Boa noite, Sinal 102, TLS, Alco Campo, Baixada Travada. Sinal 7280, aguardando pista livre, ajuste 1014. Pista livre 1014, Sinal 102. Direita 1-0, 2-1-9, 2-1-9, 2-4-9. 5972, ajuste 1-0-1-4, 1-4-0 graus, 1-0-9, ou autorizado 1-0. 2-1-0, 2-1-0, 2-1-0.